Já tropecei, caí, levantei. A vida ensinou do jeito que bem quis. Mas nunca deixei de acreditar que ainda posso ser muito mais feliz. Cada lágrima foi um degrau, cada não me empurrou pra tentar. Hoje eu sei que o tempo é leal pra quem nunca deixou de lutar. E se o mundo disser que não dá, eu mostro que é só questão de caminhar, com coração aberto e fé no olhar. Porque eu nasci pra vencer, sem limites pra sonhar. Se for pra amar, vou até o fim. Se for pra viver, vai ser assim. Voando alto, só pensando em mim e em tudo que eu posso alcançar. Já me disseram que era ilusão, mas meu peito grita em contramão. Sonhar não custa e faz viver, e quem acredita pode acontecer. O que eu quero é mais que razão, é viver de alma, é seguir paixão. E se for com você do lado, a vida ganha inspiração. Porque eu nasci pra vencer, sem limites pra sonhar. Se for pra amar ou até o fim, se for pra viver, vou ser assim. Voando alto, só pensando em mim, em tudo que eu posso abraçar. Em mim e em tudo que eu posso alcançar.